City Natureza hoje. A gente vai dando uma acelerada bem bacana, bem bonito, pra galera curtir muito a marcante. Aquelas que tu dá valor realmente, a gente vai começar liberando desse jeito. Arrepia, DJ Robson! Segura, bebê! Vamos nessa! Quando você falou que ia me deixar, que gosta? Fiquei triste e a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Aqui de louco amor, vai! Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for. Em algum lugar poder te amar. Aí tu joga tudo e dá pra hoje, fala aí! Sair e com você ouvir o som do mini Rubi, a comida pro som com o Ronaldo e o irmão. Viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim. O show incomparável do DJ. Dali, DJ Robson! Deixa comigo! Vai! Tocando muita marcante pra todo mundo e a gente vai virando Pablo! Oi? Pois estou tão sozinho, quero te encontrar. Tem amor, me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. O que, que tu quer? Vai, fala pra mim. Eu sei onde te encontrar. No Rubi com DJ Gilmar. Viajar na espaçonave do sol. É o Rubi. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu vou? 3, 2, 1, vai girando, vai girando! Alô, neném, dá um chega com o Diguinho aqui na frente! E agora? Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Olha meu parceiro! Olha o Gordinho! Gordinho Delivery! Olha, eu vou dar uma serrada lá, viu? Se prepara! Te leva tudo já em emenda, começa a beber. Quando vem amanheceu. Mentira! Em minha vida um amor que fará o que eu nunca fiz terça. Tamo junto, Pablo, a hora que precisar. Minha vida a gente vem sem dúvida. Mas assim vou seguir te. As batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Meu coração, quero ouvir sua voz, amor que não ama. Todo mundo naquele pique, vai curtindo a gente, soltando somente as melhores que tu gosta aqui no Minisul. 3, 2, 1, na batida, na batida. E vai girando aí. Oi? Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Machista é tão superficial, acha que é normal, um harém. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar. Bora garota, bora me dizer seis. Porque chora, bebê. Garota chora mais, quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê. Garota chora mais. Você me usa, me deixa pra trás. Diz que garotas choram pra nada. DJ Beto Brasil. DJ Rico Boy. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV tá impressionando. O que você não consegue ver é que eu só vim dizer vai, vai. Chegou, meu! Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar. Só vou te ensinar por quê. Achando naquele tempo dos fã-clubes aqui. Só que lembra desse tempo, bebê. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É do tempo do crocodilo show, meu irmão. Lá no terraço do Baiano era uma loucura. Todo mistura paraense também. Barcaça, tá ligado, né? O copiloto já preparando tudo. Todo mais em entre ação, tocando som musicão pra galera. DJ, Quinho, Quinho, Quinho. Das marcantes. Vai. Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. As minissetas vão toda a loucura. Vamos nessa! Vi você passar. Me apaixonei no teu, no teu coração falou que você. Vai ter sete no YouTube da festa de hoje pra galera. No canal do Top DJ Robinson e também no canal. Você voltar, minha paixão, você não voltou. Canal Remix CDs. Bora pra cima, mano, não me abandona. Vai, vai. Um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, as minhas paixões. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou. Alô, Gigão. Te encontrar e te namorar. A música que representa a cabalagem, Arão. Sem dúvida, o nosso eterno DJ Xande. E o quê? Juro que lutei de verdade para nos unir. No meio de tanta maldade eu não consegui. Você dizia que ninguém ia nos separar. Olá, minha gente, tá todo mundo aqui na frente quebrando tudo. Então me diz, vai. E diz porque só quer brigar. Essa noite eu vou das marcantes. Galera do Mini, isso é foda, meu irmão. Já não importa mais se você me esquecerá. Toda a cúpula do Mini tá aqui na frente comigo. Apresentar. Quem sabe joga tudo lá pra cima e canta. Vai. O arrebentão da cabana. Só quem é da cabanagem agora, bebê. Você me amar. Sem medo de hoje até amanhã. Quem vencido, vai! Agora sou. O que? O que? O teu brinquedo. Não sei como surgiu agora, lindo como lua lá fora. Essa paixão. Mas apimentadas do Arson! Apimentadas do Arson, vem. Pode me amar sem medo. De hoje até amanhã, bem cedo. Agora sou. Novinho, né? Parece! Imaginando, imaginando aí, bebê! Porra! Nem eu! Olha a família Peach! Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais. Ah, meu mano, Jafinho! É a mim mesmo, tá amor, todo não mundo, faz assim. Tem pena de vai, mim. Vai. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata. Eu tô tendo 20 anos, mano. Te amo demais, mas sou garotinho ainda. Tem pena de mim. Vai, vai, vai, detonando. Joga tudo aí pra cima, me desiste. Vai machucando tudo hoje. De marcante, vai. O top das marcantes. O top das marcantes. Top. equipe DJ Robson. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu? E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só deixa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. Filho barulhinho, vai. Barulho das ondas, são os seus sussurros. Eu e vocês, vocês e eu. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Daquela emoção toda, aguenta o coração aí, bebê. DJ Robson, o top DJ das marcantes. É o top, bebê. Este coração, primeira vez, vai. Primeira vez que o amor se entrega. Que minha vida vai bem e você. Joga tudo pra cima e canta, mãe. Canta aí. Te amo, te amo, te amo. O top é foda. Amor, no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. Aí tu quer saber já, né? E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor, no lava-naves o amor surgiu. Toma aí, mas toma aí, meu top! Oficial também a Cris Teles, a Nilda, a Luíris, a Natália, a Larissa, o Narciso, o Ronaldo, tá todo mundo, obrigado pela moral de vocês, valeu! Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. Gostinho Delivery, me fazia tão é o nome da emoção. Sentir o seu coração, pulsando tanta emoção. Olha a cúpula do Mini, tá todo mundo aqui na frente. Bora, chefinho, manda uma dose, chefinho, bora! Ainda não entendi o que fez. Me abandona, desgraçada. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Quantas lágrimas derramei. Ainda sofro de mal. Tá curtindo o marcante, joga tudo lá você em cima. Vai ficar bonito aqui no mini som. Não irei suportar pela vida passar. Sem ter você. Sem ter. Noite, a mesma história. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. E aí? Pensando em ti, o que será? O que vai ser, vai? O que será da minha vida? Se não DJ Robson, Robson, top. O top. Diga, por que você partiu? O top das marcantes. Na madrugada, no fim da tarde. Saudade batendo. Saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar. Meu parceiro Varsi Tato, o melhor tatuador da Cabanache, tá aqui comigo. Um abraço aí, meu parceiro. Tamo junto, meu. E te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui. Já virou mais outra. Vai pra guerra, diga só. E aí? Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deu. Joga tudo, mãe. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Hoje tu vai sair pra curtir o rock do Minizu. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Tá bonito, galera, tá afiado, Wesley. Batida do novo príncipe. E onde? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Galera do mini som! Príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock e novo príncipe. Toma, chama mais um pra... Bacana, todo mundo! A organização do Mini tá todo mundo de parabéns, viu? Arraial do Mini Sul tá fluindo, garoto! Eu sei que não, nossa história de amor eu sei. Hey, não acabou, eu sei que sem querer magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Fala pra mim, vai. Não pude imaginar. E o quê? Que pudesse amar alguém tanto assim. Senta comigo. Fiquei com medo. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. É com a MacGyver, moleque, olha. Pra não te perder. É muitos anos de aparelhagem aí. Ajuste técnico. Minha alma gêmea é você. Toma, vai girando. Yo. Yo. Já com o piloto de Wesley detonando tudo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. E aí, meu amor? Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Olha meu parceiro Digão, o Mirim Explosão tá por ali também. Olha o Moisés no Salão do Povão, tá aí de toda a galera, valeu Moisés. Eu vou até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Olha. Você eu quero eterna lua. Meu Deus do céu. Um pouquinho eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Fala algum pacote pra ele. Dá pra todo mundo ouvir. E aí? Que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço o meu bem pra você. Olha o nosso tênis, também o Charles. Tá todo mundo aqui com a gente. Um beijo. Um abraço aqui no o top das marcantes. Vamos lá, que eu vamos mais lá. Almejo. É te fazer feliz. E ser feliz com você. Doni Brasil Origins. Alô, neném, dá um chique aqui com o Sandro rapidinho. Aí, neném Ventos. Eu vou até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar. Todo mundo marca o sinal, a gente vai liberando, detonando muito som. a gente também! Um abraço aqui do Robson! Eu não sei explicar. E agora? E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, viu? Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me até de manhãzinha hoje! Até o amanhecer, isso é amor. Te contar uma parada aqui, pega a visão. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Quem sabe pode cantar, vai. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Joga tudo pra cima. Espirro, lança. Hoje eu vou endoidar. Espirra, espirra. Espirro, lança. Ainda afim de dançar. Joga tudo aí, Digão. Espirro, lança. A chorada vai rolar. Espirro, lança. Quem tá afim de dançar? Como é que nós vai, vai. Caralho, foda. Espirro, lança. Ainda afim de dançar. Espirro, lança. A chorada vai rolar. E se é de DJ Serpinha, o moleque é bolado. Detona tudo, minha som. Joga, joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga tudo. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz. Tá fluindo tudo. Apaga a luz. Tá detonando meu top. Que é isso, amor? Nem vi no escurinho. Tô preque, não sou. Chuto com o DJ, a putaria começou. Bota a mão na parede aí. Parede, não tem parede, tu bota no chão. A cúpula do menino que é assim. Tu bota no chão, vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. E chegando segurança, os caras da luz, os caras no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Leve e botou, ela pediu pra me socar e o leve. Tá todo mundo curtindo aqui? O top detona enlouquece, mãe! Tapa no popô. Aê, cê pediu, cê vai tomar. E agora? É só botada, botada, muito forte no teu popô. Só botada. Vai! Olha que aqui nós fuma um, usa de argola fina. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. Que aqui é disso que eu gosto. DJ West, tudo pronto, tudo preparado. Famoso de o que você quiser, viu, bebê? E da cavalo branco, que lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai me bicar. Joga tudo! Puxei na minha. Só quem é do Bigão. 5-7. Só quem é do Flamengo. Desce, só quem é do Flamengo, joga pra cima. No veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo. É? Tá bonitão, menor tá lá na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que... Camisa do mini som, pode crer. Pão na mão, então tá lindão. Tá bonitão, menor tá lá na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha, piquete com o pão na mão. Então tá lindão. Agora vem comigo. Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. Que lá no final do ano é rivo, abre com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca. Vai jogando tudo, enlouquece! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida tudo, menino! Dancing in the desert, blowing up. Vai, vai! Curtindo aqui o baile do top hoje, tá bonito demais, obrigado a todo mundo. Steve Wesley preparando, já já tem ele. Vamos curtindo, vamos relaxando um pouquinho, vamos. Vamos relaxar um pouquinho, vamos. Vamos assim então, bebê. Só um pouquinho pra relaxar, vamos. Se você for, é Recife. Não esqueça não, bebê, vai. Não esqueça da esteira do chapéu. Vamos dançando, menino. Pois as praias e o sol de Recife. O casal. Mas parece... Charles e Kelly, eles dão valor. E a gente bota essa galera pra dançar, papai. Vai. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade. É extorque o DJ, né? Que coisa linda, mano. Linda. Que coisa mais linda. Vamos dançar. Como que emoção que é. Que emoção que é. Como tem moça. Vai. Quando você for até Recife, sim, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Vale meu parceiro Pablo! Na fonte dos seus olhos. Toma! Quero me banhar no seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. E aí? Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, muito sol e noite. Todo mundo curtindo de tudo, acho que top das marcantes. Já choca o piloto. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Aí a galera pergunta, Wesley, posso... Pega do arraial. Que arraial é esse? Tem que continuar as tradições. Isso depende de mim. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Vamos manter as tradições da quadra junina. Tocando um pouquinho assim, vai. vingou, deu tudo certo, toma! Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Ainda pra tudo tu tem bala na agulha, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Exatamente. Chego no riacho, vou metendo a mão por lá. Ah, eu só tenho 35, já tá pros 40 já. E cantando um belo shot, dando um beijo no cangote, por baixo do lençol. Caracteres. Lá se foi a lua cheia, já é meia noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Bate outra aí. Eita que eu tô bonito. Se eu morasse aqui pertinho, nega, sou filé. Via eu vim. O Nivaldo Marques, o Mr. M, tá aqui com a gente. Olha, não vai fazer subir as coisas, pelo amor de Deus. Derrama em você. Veste o teu. Meu parceiro Pablo, registrando todos os momentos dessa grande festa hoje. Vai com tudo, mano. Bota teu vestido novo, nega. Se tira, me dá chegando. Primavera vem chegando. Só pra relaxar um pouquinho, vai. Com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando. Levo na mão uma flor. Primavera vem chegando. Com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando. Levo na mão uma flor, espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar, espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Espero o trem que vem, meu bem. Quero minha sede saciar, espero que ela traga também o mesmo desejo de amar. Imaginário popular, na vaquejada, na batucada. Bora, meu mano, Jacinho! Foi bomba. Vai, Maria. Morte e vida civilina, Casa Grande, senzala, alto da compadecida. Ariano, Suassuna, João Cabral. São páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Cício e Lampião. Não deixa, vai! Manda cabaçal, novena e renovação. Espinho me fulou, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, cavalhada candomblé. Muita topzeira. Anal catarineta. Alô, Felipe! O docinho delivery tá na área, papai. Manda vem enfiado lá, vende. Cruzada, forró e afasta pé. Vai! É frevo! Maracatu e pastoril. Luiz Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. É frevo, é mandibite, maracatu e pastoril. Luiz da Câmara, cascudo, é cultura do Brasil. Aqui o bagulho tá ficando muito duro. Olha, Moisés! Meu Deus do céu! Oi, Moisés! Bora com o piloto, meu irmão! Ei! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró. É impressão minha ou acenderam? São João da Bahia. Acenderam, acenderam. Acenderam, acenderam. Bota forró, bota forró. Olha que é quadrilha, nem né? Reggae. Forró, bota forró, bota. Forró, bota forró. Se o Joãozinho tá aqui, ele ia pedir um pega. É o meu Deus! Ai! Meu senhor, São João. Vou mentir. Do Bom Fim, o São João. É doido. É São João. 5 anos trabalhando com ele no Ouro Negro, conheço. Pra rua, arrastando a multidão. Os povos vão espalhando. Tu tá derrubando o cara, porra. É o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João, Bom Fim. Que São João maravilhoso. Meu São João do Bom Fim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria. É multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró todo dia. Tradição do forró é na tradução da Bahia. Todo dia é forró todo dia. Tradição do forró é na tradução da Bahia. Olha, emocionando tudo. Agora mexendo com os corações e psicológico da galera, vai. Vai. Um pouquinho aqui, vai. Só um pouquinho aqui que o copiloto tá preparando tudo. Já já explode tudo aqui, o sítio natureza. Vai, vai. Fogozão tropicado. Olha o coração, bebê. Ei. Deixar como está, pra ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Segui meu destino, mesmo com toda a dor que há aqui dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto. Sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não... Quem sabe no refrão canta com a gente, irmão! Pra viver e amar como antes, talvez por medo de que... Mas não vê! Mas não vê que o amor não... Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Bailando, mano, me disseste isso. Esse planeta de cor. Eu gosto da parte que a mulher canta. A parte que essa desgraçada canta. É difícil pra nós dois. Tá doido, meu irmão. Também é muito injusto comprar-nos. Tem que dividir esse set em duas partes, viu? Cadê o Rian? Eu dizia. E hoje com remorso me lembro que fazia você. Vamos dançar! Isso aqui o Wesley da Valor, toma! Vai ser fogo no fogo daqui a pouco, meu irmão! Fogo no fogo, são teus olhos dentro de mim. Quando te vejo, o meu corpo chama por ti. Diz o que você quer de mim. Diz o que você busca em mim. Você roubou o meu coração e me deixou assim. Pega do arraia gostoso isso, vamos. Tocando de tudo. Em teus lábios quero viver. Vai, vai, vai. Quero sentir. Tu quer sentir. Teu corpo se entregando ao prazer. O que que tu quer? Quero ficar sempre ao teu lado. Ser teu amante, namorado. A vida inteira eu quero viver escravo do teu prazer. Volume 7. E agora? Quantas noites venho sem dormir? No meu quarto sem você aqui. Sempre vai repetir. Sem o mais importante, nada pode ter fim. Solidão é tão grande aqui. Só música! Quantas vezes em sonho estás aqui? Tudo muda, tudo fica assim. Minha vida é feliz, tudo é mais importante. Só lembrando o Natal do Bem mini suco foi explosão total. Esse ano vamos fechar com vocês, viu? Vai curtindo, mano! Desejo de menina. E agora? Pensou, bebê, vai. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão, meu bem. Eu tô pedindo as... Canta aí, mini exerces! Como é que é? Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Amigo Zico, tá aqui comigo! Assim. Alô, Zico! Um abraço aqui no... Case-se comigo na igreja, no papel, vestido branco com buquê. Diga sim pra mim, vai! Diga sim pra mim! Esperando e você não vem. Marketing do Brasil. Deita no colo dela, deita. É madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. A Panta, Carine, também o Gil. Nas coisas que... Todo mundo aqui com a gente no Minisu. Toda a culpa limpeza hoje, valeu mesmo. Um abraço pra você, garoto. Um abraço pra você, garoto. Talvez eu errei de amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor? Que melhor? Será que é melhor a gente dar um tempo? DJ Remix, o homem do canal, meu irmão. É melhor eu tentar te esquecer. Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. É muito amor, garoto! Por amor, sou capaz de enlouquecer. O chefinho, toda a galera tá curtindo com a gente, para o Chigão. Por amor.